que fala besteira. Solução de maconhada, tapa sol com a peneira. Quando tu tiver quesito, seu filho tiver com peito, a vida ele será cruel, mostrando todas as faces, amargando um pouco. Quando não posso, menina, se eu te pego, eu não deixo nem os ossos. E se perguntarem quem me vê,